horário, bitch, eu tenho horário. Eu não tô com tempo pra perder mais. Eu não tô com tempo pra chorar mais. E como é complicado tentar me moldar nesse mundo quadrado. Eu só vejo entre luta, entre céus apagados. Foco no tempo que tenho perdido. E talvez eu te acho. E talvez quando passo, tu vai perceber quando eles choram, yeah. Tu vai perceber quando eles olham. Desculpa por tudo evitado. Tava pensando em você antes, pensando em mim. Só que logo percebi que não era facinho. Cê nem vestiu minha luva e quer usar clean. Não preocupa com despesa, yeah. Manda foda-se junto na presa. Lá no fim do túnel eu dou uma luz, eu juro que ela tava acesa. Deve ter como perigo, oh, tem mensagem no vestido. Precisa ter muito juízo, pra não falar com o juiz. Tô voltando pelas quatro, tô voltando pelas seis. Tava lá em Amsterdã, o dog do nem fala inglês. Eu tava lá embaixo, do som de cloud, meus amigos me escutaram. Agora meus amigos escutam que eu tô no outro país, tipo. Elevando nível, elevando nível. Elevei, watch no kit, ela fala francês. É um top que eu não volto pra vocês. Porque é um top que eu não volto pra vocês. E cê lembra de tudo. Ela é louca de tudo. Qual loucura tem o mundo, yeah. Me equivoquei. Cê não era nada que eu pensei. Nada que eu pensei. Me equivoquei. Mal ganhei tudo e já gastei. Do que eu peguei do último mês. Eu tô falando, equivoquei. Os gringos de olho em nós que eu sei já me notaram mais de vez. Eu tô falando, equivoquei. Não deu pra ver porque eu cortei. Agora é uma de cada vez. Eu tô de evoque, equivoquei. Yeah. Eu tô de ovo, okay.